difícil é viver em união. Sim, difícil é manter limpo o coração. Sim, difícil é viver sem o amor. Sim, difícil é. Ter a fé.